Em menos de uma semana, um novo ano se inicia. Esteja preparado ou não, lá vem ele. Não há como fugir, se esconder ou escapar. Você terá que enfrentar as consequências do que plantou ou deixou de plantar em 2023. A maioria das pessoas no mundo não possui um propósito, um objetivo ou um planejamento. Infelizmente, até mesmo os discípulos de Cristo, que deveriam ser a luz e o sal deste mundo, dando assim direção para o mundo, não encontraram ou não querem assumir um propósito. Vivem vidas sem objetivos e, por conseguinte, sem nenhum plano. Os propósitos do coração humano são como águas profundas. Mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Nesta série de artigos, exploraremos o que significa ter um propósito, como estabelecer objetivos e, consequentemente, desenvolver um planejamento coeso. Esses são elementos cruciais para uma vida bem-sucedida, independentemente de sua atuação neste mundo, sua posição social ou os bens que tem, seja como um jardineiro ou um engenheiro. Ter um propósito funciona como guia para todas as ações empreendidas. Os objetivos, sendo resultados específicos desejados, delineiam marcos tangíveis que impulsionam o crescimento profissional, pessoal e espiritual. Está tudo interligado. Por fim, o planejamento, como peça-chave, transforma visões e sonhos em realidade ao estruturar as etapas necessárias para atingir metas específicas. Assim, ao integrar esses três elementos, propósito, objetivo e planejamento, construímos um alicerce sólido para alcançar realizações significativas e duradouras em todas as facetas de nosso trabalho e na incessante busca pelo propósito maior. O primeiro artigo aborda o propósito. Propósito é o porquê maior de sua existência. Portanto, deve ser o ponto de partida. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Está pronto para descobrir o propósito? No próximo artigo, você vai conhecer qual é o propósito de todo ser humano.